começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, nosso querido operador Fufunha, nossos queridíssimos ouvintes. Esta noite de terça, aí temos mais uma entrevista hoje. O Marco de Hoje, nosso Marquinho aí, já está no ar. Marquinho já está no ar com a gente, já está lá. Ele vai trocar algumas músicas, vai fazer algumas traduções de letra para mim, porque o meu inglês fica enferrujado às terças-feiras. Mas nunca para eu fazer isso primeiro, sem te me lembrar, querido. Eu sempre tenho que pular na frente, não consigo, mas tudo bem, antes de mais nada, um prazer estar aqui, tá, Benjamin e João. O João vem sacaneando, mas eu noto que o Benjamin, apesar de às vezes ficar calado, ele está pelo menos assim, transmitindo, está mandando mensagens pro subliminares. João. Subliminares. Conheci o João, ele parece... Subliminar. Exatamente, é uma honra estar aqui, tá, gente? A honra é toda nossa de tê-lo conosco, Marco Antônio, porque como diz o Renzo Mori, eu concordo, você tem o melhor talk show de todas as plataformas hoje. Ah, sem dúvida. É uma honra, eu quero ouvir isso, muito obrigado, e quero aproveitar, já estou me inscrevendo, só para informar que o casal convidado hoje, que é o Eduardo Santana e a Mônica Trigo, que são criadores, né, são idealizadores do festival do Cine Fantasy, eles vão estar com a gente no segundo bloco, tá? Então eles pediram para estar no segundo bloco. Então daqui a pouco eles chegam aí. Vamos começar, queridos, com a nossa garimpagem musical aí, anos 50, vamos lá? Eu perco amigo, mas não perco a piada. Como essa música não fez sucesso, o Marco Antônio procurou o grupo e aconselhou-os a primeiro mudar o nome. Aí eles mudaram o nome para Fleetwood Mac. Não é, mas tu não faz. Eu tava uma explicação assim, o João, né, é aquele papo assim, ou eu tenho que traduzir coisas estapafúrdias, ou então eu tenho que me sacanear. Quando eu começo a me equilibrar no programa assim, ele vem, puxa o carpete, e o João é um cara amigo. Mas de qualquer forma, só pra avisar, se tem uma pessoa, a Marisa Miller de Belo Horizonte, que está ouvindo hoje pela primeira vez o programa, ela escreveu para mim, mas que discussão é essa no início? Eu vou tentar explicar. É que as músicas, né, tem músicas em vários idiomas, muitas vezes em inglês, e o João, que é um cara que domina o idioma de Shakespeare, dependendo da letra, da tradução do nome da canção, ele se faz de rogado e esquece. Mas a coincidência é que sempre é um título que vai traduzir parecendo assim, ou alguma coisa, como é que pode dizer assim, mais pavão misterioso. Não, é pra te constranger assim, mesmo. Ou então alguma coisa mais... É pra te constranger mesmo. Isso, exatamente. Eu falo boiã. Uma coisa mais flamboyante, uma coisa mais palhafatosa. Mas, de qualquer forma, vamos lá, vamos tentar. Então, a gente ouviu aí uma canção de 59, o nome do grupo é The Fleetwoods. Não é o Fleetwood Mac, é The Fleetwoods. O nome da canção, I Care So Much. Ou seja, eu gosto tanto. Eu adoro... não me ajuda em nada. A música tem que vir com esse título. I Care So Much. Eu gosto tanto, eu adoro tanto, eu curto tanto. É uma canção... muito mimosinha, né? Não fez sucesso algum. O mega hit da banda foi uma canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, que é Come Softly To Me, antes que o João... Qual é a tradução? Porque o meu inglês está enferrujado agora. Tá. É, Come Softly To Me quer dizer, venha de forma macia. Oh, Marco Antônio. Fique perto, de forma carinhosa. Obrigado, Marco Antônio. Se aproxime de forma carinhosa. Já comigo, já comigo. Essa canção que você vai vir daqui a pouco um trecho também é de 59 e essa fez muito sucesso. Eu vou falar um pouco desse grupo Fleetwood, não é Fleetwood Mac, por favor. É um grupo de doo-wop, aquele estilo de música com influência de rhythm and blues, que originalmente começou assim, originalmente foi interpretado por afro-americanos de periferias nos anos 40, de grandes cidades americanas, mas que depois virou um gênero favorito dito americanos, principalmente da costa leste, né, daquela área de Nova York, por aí. Os jovens se reuniam fazendo uma harmonização vocal, né, ou seja, seguiam uma linha melódica e com poucos ou nenhum instrumento musical, ou seja, era uma harmonização de voz, muitas vezes sem instrumentos musicais, mas que era fácil, se a pessoa estava sem dinheiro, sem uma banda, de fazer. Então, isso ficou muito popular, principalmente nos anos 50, no meio dos ídolos americanos. Então, esse grupo da Fleetwood, o grupo começou na década de 50 em uma cidade chamada Olympia, que é no estado de Washington, né, a capital do estado de Washington, na verdade, do estado. Né, os integrantes originais eram a Gretchen Christopher, a Barbara Ellis e Gary Troxell. Quando o trio, eles conheceram quando os três tinham 17 anos e eram colegas de colégio, de uma high school, um colégio de segundo grau, na cidade, Olímpia, fico pensando Olympic, mas não, Olímpia, tá? E daí eles eram as duas moças no início e elas chamaram o Gary com a intenção de ele ficar tocando trompete, mas aí viram que ele era muito afinado e decidiram fazer bem um trio. Esse grupo fez bastante sucesso com a canção que eu já ouvi daqui a pouco, a Come Softly, ou Come Softly To Me, foi adicionado To Me, ou seja, para mim, porque o Come Softly, o pessoal tinha medo que, como Come pode ser também traduzido de forma, né, de forma meio tarada, tipo assim, né, no sentido de como é que eu vou dizer, atingir um orgasmo, né? Então, imagina, em 59, os produtores acharam, eu não sei como é que pode ajudar, assim, tipo assim, pode ser interpretado de forma maliciosa, daí tu adiciona para mim, né, e para de ser. Mas eles acharam que daí não ia ter problema nenhum com a censura, nem ia ter gente interpretando mal, né? Ou seja, na verdade, de interpretar de forma maliciosa, já basta que os meus colegas de programa... Imagina, que é isso. A canção que a gente vai vir daqui a pouco, o trechinho, ela ficou no primeiro lugar da Top 100 da Billboard, das mais tocadas, né, dos Estados Unidos, e em quinto lugar entre as mais populares de 1959 de todo o Reino Unido. A canção depois foi regravada pela dupla Paul and Paula, pelo Bob Welch, tendo a Christy McVie do Fleetwood Mac nos vocais. Eu falei! O Bob Welch foi do Fleetwood Mac e a Christy McVie depois foi do Fleetwood Mac também, e e eles, por acaso, regravaram. Olha só a similaridade no nome, né? Também pelo talentoso Buck Dorman, que era da banda Blue Oyster Cult, e nos anos 80, a gente vai depois, bem mais adiante, vai até ouvir a versão que fez sucesso, um certo sucesso com um grupo de irmãs chamado The Roaches. O pessoal do Fleetwood pode ser ouvido nas trilhas de American Graffiti, né, Loucura de Verão, Diner, Quando Jovens Se Tornam Adultos, Conta Comigo, Férias Frustradas, e num videogame muito popular chamado Mafia 2. Até 1997, o Gary, desse trio aí, se apresentava com duas cantoras mais jovens, a Tiracolo, e usando o nome The Fleetwoods, principalmente nos estados de Nova York e também em cidades do estado de Nova York. Então, acho que vamos finalmente então tocar um pouquinho do Come Softly To Me. Marco Antônio. Pois é, essa música quase no estilo de Niná fez, como eu falei, estrondoso sucesso. Na verdade, a gente pode até considerar esse grupo da Fleetwoods praticamente como um one hit wonder, né? Um grupo de um grande sucesso apenas. Só avisando de novo, já tem gente escrevendo, os convidados estão chegando logo, calma. Em vez de a gente fazer a pesquisa musical no segundo bloco, a gente está fazendo no primeiro para acomodar os convidados. Então, vamos adentrar nos anos 60, por favor? definam como uma música encantadora. Ah, que coisa boa, tava pensando já. O Renzo deve estar adorando. Não, é uma música encantadora, é muito gostosinha. Tem uma pegada até, apesar de não ter participação, do Burt Bacharach. É? Parece um tem. Pouco, né? O arranjo, pois é. Essa cantora, que está já na década de 60, o nome é Ria Bartók. Ria como rir mesmo, né? E Bartók, B-A-R-T-O-K. O nome dessa canção, Écoutez mon cœur, ou seja, escute o meu coração. A hora que você quiser. Essa canção de 65 é uma grande injustiça, na minha opinião, que ela não fez sucesso algum. Falar um pouco então da Ria Bartók, uma cantora pop. Aí foi lançada na França naquele movimento do Yeah Yeah Yeah, né, nos anos 60, se tornou meio que teen idol, assim, teve uma popularidade grande com adolescentes. Ela, na verdade, apesar de ser uma cantora francesa, ela nasceu em Einbeck, na Alemanha. A família se mandou da Alemanha, ela nasceu em 43, logo se mandou da Alemanha e ela foi criada na França. O nome de batismo dela, Marie-Louise Place. Ela faleceu aos 27 anos apenas, ela faleceu em 1970, no incêndio, que até hoje não foi muito bem explicado. O único hit dela é uma versão de 1965, de uma canção que foi uma versão que tem 65 de um mega sucesso de 1964. Uma canção que tornou o grupo britânico Herman's Hermits celebrado durante, né, aquele período da invasão inglesa, né, capitaneada pelos Beatles. Deixa eu ver, a gente pode. Vamos tocar um trechinho da canção da BBC, vocês vão reconhecer, vocês dois vão ver esse cara, pelo amor. A versão, né, mais conhecidamente é isso, Something Good, a versão dos Herman's Hermits, um grupo britânico bem bacana. No caso, o nome da versão dela é Quelque chose me dit, que quer dizer basicamente a mesma coisa. E quelque chose me dit, quer dizer, né, algo me diz, né, algo está me dando esse sinal que a coisa vai rolar, que vai dar tudo certo. Então, essa cantora, a Ria Bartók, podia ser ouvida num programa sessentista, uma espécie assim de uma versão francesa do programa da Jovem Guarda, né? Era um programa chamado Agenda de Bois. O nome do programa seria algo traduzido para o português como Idade Tenra, Cabeça Dura. Né? E então. Cabelos longos, ideias curtas. Isso, aqui isso. No Brasil é tinha esse lema. Em cima do estereótipo que é ser jovem, né? Interessante. Pois é, e a canção que eu já vi um trechinho, essa versão do Herman's Hermits, do grupo Herman's Hermits, ela fez bastante sucesso. Ah, mas uma coisa, essa canção original, né, essa melodia do Herman's Hermits, foi escrita por uma pessoa que, não a letra, mas a melodia, foi composta por uma pessoa que o João, eu acho, se a gente multiplicar aqui, sei lá, a gente for somar aqui nos mais 3 anos que eu tô aqui, eu acho que a gente citou umas 15 vezes, sabe quem? Carol King. Muito mais de 15, mas muito mais, no mínimo umas 150 vezes. E o negócio é o seguinte, curioso, e nunca é pouco, né? Não, sempre falta, sempre falta. Nunca, são poucas as vezes, porque a Carol King, genial, pois essa melodia super catchy, nessa, no bom sentido, grudenta, criada pela Carol King. Então, eu acho que a gente pode adentrar os anos 70, pode ser? Vamos lá. Por favor. Eu sou suspeito para falar de qualquer coisa do Earth, Wind & Fire quando eles estavam sobre a batuta do Elmir Diodato. Pois é, o João contou aí, eu acho, até essa canção que a gente ouviu, Love is Life, já traduzindo, amor é vida. É verdade. Tá? Então, isso. Eu acho assim que, como é do primeiro disco, eles ainda estavam tentando achar, tipo assim, o passo, né? Eu gosto da canção, mas não parece muito, né, os maiores sucessos deles. Né? Então esse grupo aí, o Earth, Wind & Fire, né, um dos maiores sucessos do grupo, tiveram vários, dos integrantes, na minha opinião, uma das melhores, que fez muito sucesso, foi Fantasy, que vai tocar daqui a pouco. Sim. Obviamente tentando fazer já um link com os convidados que vão acabar de entrar, né, que são criadores, idealizadores do festival Cine Fantasy. Então, a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho da canção Fantasy, que é de 77, pediu para tocar um pouquinho mais de um minuto até, e essa que a gente ouviu é da virada de 70 para 71. Esse grupo, né, o Earth, Wind & Fire, um mega grupo de Chicago, começou em 69, existe até hoje, mas com diferente formação. A banda tocava soul, funk, afropop, disco, incorporou influências latinas, rhythm and blues, e tudo assim fruto da criatividade do genial Maurice White, falecido infelizmente há cerca de 3 anos e meio. Dos vários integrantes que também fizeram parte, acho que pode destacar depois o White, claro, né, o Philip Bailey, o Ralph Johnson, Larry Dunn e o Sheldon Reynolds. O grupo vendeu cerca de 92 milhões de discos ao redor do mundo, e o nome foi criado porque o Maurice adorava horóscopo e o signo dele, Sagitário, é fogo, né? Então começou com a palavra fire e daí foram vendo outros elementos. Esse grupo pode ser ouvido em cerca de 110 trilhas sonoras, incluindo Skate Town USA, também chamado de A Febre dos Patins, um filme disco com pista de patinação, até com o Scott Baio e com o Patrick Swayze, Roller Boogie com a Linda Blair, que também é um filme disco, só que hoje ela rodopia o corpo e não o pescoço nesse filme, né? Não tem nada a ver com Exorcista, mas é um filme disco bem bacaninha, até por sinal. Também uma professora muito especial, a Silvia Cristel, aqueles filmes de professora indo dar aula para um aluno e outra coisa, o aluno aprendendo mais que tá. Né, sabe, né? Já fizeram uns 75 filmes. Clube dos Pilantras 2 e um recente do Spielberg, que é Jogador Número 1. O LP da banda de estreia que contém essa canção, né, Love is Life, foi comparado por críticos americanos na época do lançamento com Sly and the Family Stone e com um pouquinho de Fifth Dimension até, ou seja, nada a ver mesmo com filmes assim, com o formato mais conhecido que depois veio da banda. Mas acho que foi interessante essa canção, né? Faltava Elmir Diodato, né? Isso, exatamente. Que já estava no Fantasy. Como é que é? Não ouvi. Que já estava no Fantasy. Fantasy você já tinha o Elmir Diodato. Gente, vamos tocar então. Vamos lá. Um minuto e pouco do Fantasy, 77, por favor. Essa música é fantástica. É uma obra-prima mesmo. E sem contar também como visualmente o grupo era rico, né? Com aquelas referências para Egito e tudo mais. Aqueles, na época que se gastava muito mesmo, não eram meia dúzia de, não eram uns carinhas com umas camisas de flanela meio cagando e andando para o público, não. Né? O pessoal, tu via o trabalho que tinha, um verdadeiro exército no palco, né? E a direção de arte, cenografia, um troço maravilhoso. Era um teatro mesmo, né? Como é que é, querido? Era um teatro mesmo, né? Ah, totalmente, totalmente. Bonito. Uma performance, um troço Broadway, assim, né? Uhum. O Circo de Soleil antes de existir. Vamos adentrar os anos 80, então, por favor? Yeah. Marco Antônio. Tá, a gente tá na década de 80, essa canção de 86, o nome That Won't Happen, ou seja, aquilo não vai acontecer. Foi escolhida porque ela não fez sucesso, é de um grupo que eu acho interessantíssimo, um trio de irmãs americanas de origem irlandesa, e tem a palavra fantasy na letra. Né? A gente está preparando o terreno para os nossos convidados que estão por trás do Cine Fantasy. Essa canção que a gente ouviu tem um trechinho que fala is it just a fantasy or is it real? Ela está perguntando se tudo que está acontecendo é fantasia ou se está ocorrendo de verdade, né? Se é fantasia ou verdade, ou realidade. Esse grupo, até queria até dizer uma coisa, o pessoal que acompanha o programa e tudo mais, sabe o quão apavorado eu fico quando eu ouço aquele clima Kate Bush, né, da Wuthering Heights, né, do Morro do Santo Ivante. Por que eu tô citando isso? Porque essa canção consegue ser etérea e não me deixa apavorado, quer dizer, viu? Dá pra ser etéreo sem ser com essa risada que eu tô ouvindo no fundo aí do João, e eu tendo pesadelo com aquela ventania toda e a Kate Bush, né, cantando com aquele lance fantasmagórico. Então, falar desse trio de irmãs, né, Terry, Maggie e Suzy Roach, R-O-C-H-E. Elas compuseram a maior parte das canções que cantavam. Elas chegaram juntas de 73 até 2017 e acabaram quando a irmã, né, são irmãs, quando a Maggie faleceu. Quase que uma espécie, assim, de quarteto em si, americano com pegada irlandesa, né? Uma pegada assim folk, com influência celta, né? Daí vai o lance meio, esse lance etéreo, né? E para um assim, um público assim basicamente meio ex-hippie, né? Que eles se apresentaram muito em bares, em casas de shows na área de Greenwich Village, em Nova York, né? Para quem não sabe, claro, uma área bem boêmia em Nova York. E apesar de eles continuarem se apresentando nos anos 80, foi um momento assim, que eles tiveram assim, de um maior número de shows. Eles nunca, esse trio nunca vendeu muito. Então, agora, por exemplo, a Linda Ronstadt e o Paul Simon, grande fã deles, né? E essas três irmãs podem ser ouvidas em trilhas como Heaven Help Us, também tinha o título Catholic Boys, Salão nos Acuda, uma comédia dramática adolescente sobre meninos num colégio católico na década de 60, assim, muito legal, com o Patrick Dempsey, início de carreira, com Andrew McCarthy, com a Mel Stuart Masterson, com o Donald Sutherland e com um ator que eu adorava, John Hurd, falecido há pouco. Também num filme onde eu conheci esse trio, foi num filme chamado Amor à Segunda Vista, com a Amy Irving. E também esse trio também pode ser ouvido numa comédia chamada Quase Irmãos, que é uma comédia mais recente. Esse grupo, esse trio The Roaches, o maior sucesso do grupo foi uma canção que a gente ouviu já no começo do programa pelos Fleetwoods, não Fleetwood Mac, pelos Fleetwoods, né? Canção Come Softly to Me. No caso, a gente ouviu uma canção, a canção que a gente ouviu, That One Happened, era de 86, e o maior sucesso deles foi Come Softly to Me, a versão deles como um Softly to Me, de 85. Vamos tocar um trechinho, por favor? Vamos lá. Down. Marco Antônio, seus convidados já estão no ar. Ah, já estão? Maravilha. Gente, então assim, a gente ouviu, né, The Roaches, cantando Come Softly to Me. Os nossos convidados estão finalmente aí, estou bem empolgado de falar com os dois, a Mônica Trigo e o Eduardo Santana, foram tão queridos comigo que os dois trabalham direto com o Cine Fantasy, então propuseram, vamos falar conversar com os dois, né? Deu, mas acho que seria melhor, depois para não ficar passando o telefone de um para o outro, viva a voz, eles conseguiram viva a voz. Eu acho que se você pedisse alguma, sei lá, raio laser, uma máquina de viagem no tempo, acho que eles conseguiriam também. Então, basicamente, tentar aqui falar um pouquinho deles, é muita informação, mas eles decidiram pegar o intenso amor que cultivaram desde pequenos pelo cinema, de todos os gêneros e nacionalidades, e disponibilizar o grande público na forma do Cine Fantasy, que é um festival que esse ano até a opção vai estar na sua nona edição, trazendo curtas, longas metragens de todo o globo para o Brasil, muitos em primeira mão, basicamente para saciar a fome de cinéfilos e atiçar a curiosidade dos indecisos. A Mônica foi secretária de Cultura de Paulínia, respondendo pelo Polo Cinematográfico e pelas ações de fomento à atividade audiovisual. No Ministério da Cultura, ela atuou como chefe da representação regional nos estados de Sergipe e Bahia. O Eduardo Santana também é gestor cultural, né? Ele é formado em comunicação social e é idealizador do Cine Fantasy, foi curador da primeira e segunda edição do festival, Educa Claquete Ação. Então, um festival de curtas metragens com abordagem em filmes de educação e cultura. Isso foi 2012 e 2014. Ele idealizou mostras como Os Clones de Star Wars, em 2012, que basicamente era uma mostra, uma compilação, digamos assim, de filmes que foram, uns diriam, influenciados por Star Wars, outros diriam, outras pessoas mais maldosas diriam assim, descaradamente copiados, chupados do universo do George Lucas. Ele também teve por trás de uma mostra chamada Spaghetti Zombies 2.0, em São Paulo, dedicado aos filmes de mortos-vivos feitos na Itália, que foram influenciados pelo universo do falecido americano George Romero, né? Filmes como, por exemplo, Zombie 2, né? Zumbi 2, O Luxo Food. Então, finalmente, é muita coisa para falar aqui, eu já estou me confundindo todo, mas eu quero dar as boas-vindas à Mônica e ao Eduardo. Tudo bem, gente? Boa noite, tudo bem? Boa noite, querido. Falem bem alto aí, por favor, tá? Sacaneiem os vizinhos, porque tá um pouquinho longe, tá bom? Tá bem longe aqui, nós também estamos escutando vocês muito longe. Tá me ouvindo bem assim, eu falando mais alto, estão ouvindo? Agora tá melhor, sim. Ah, tá, tudo bem. Eu vou ser chutado do prédio, mas não tem problema, vale a pena. Deixa eu começar então, vamos ver com a Mônica, tá? Mônica, tá me ouvindo bem? Tá meio longe. Tudo bem, Marco? Oi, querida, tudo jóia? Tá me ouvindo? Oi, alô? Oi, tá me ouvindo bem? Agora estou te ouvindo. Tá, querida, antes de mais nada, obrigado por vocês darem um tempinho para conversar com a gente, tá? É o seguinte, querida, vamos começar bem pelo início, tá? Eu vou te fazer essa pergunta, depois eu faço praticamente a mesma pro Eduardo, tá? Mas eu fiquei sabendo por aí, um pássaro estava voando, pousando no meu ombro, e me deu, e falou assim, pergunta... eu normalmente pergunto, né, para os convidados como é que eles começaram a gostar da área que eles trabalham, né? Mas eu fiquei sabendo por aí que como é que pode dizer assim, tu praticamente foste parida numa sessão de cinema, né? Isso parece coisa assim. É verdade. A minha mãe estava grávida de 9 meses e nós resolveu assistir um filme de 3 horas numa. Uma gestação avançada, em dezembro, e aí no cinema de rua, e aí ela começou a ter as contrações e foi assim que eu nasci. Então não tinha muito jeito de escapar da paixão pelo cinema. Ou eu amaria, ou eu odiaria. Qual era o filme? Lawrence da Arábia. Uau, sim, mais de 3 horas de duração. O filme do pessoal que não está conectando, por favor, até, né? Mas é aquele clássico, aquele épico com mais de 3 horas de duração, com Peter O'Toole, com Anthony Quinn, baseado na vida do D.A.D. Lawrence, né? Deserto. Então, acho que isso deu uma antecipada na minha aparição no planeta. Sensacional. Eu vou perguntar agora pro Eduardo. Eduardo, depois ela contar como o cinema entrou na vida dela, eu duvido que vai ter uma história à altura. Mas tenta aí, por favor, faz um esforço aí e me diz como é que o cinema entrou na tua vida, pode ser? Pode, como claro. Como é que tu entrou no cinema? Eu acho que o cinema entrou na minha vida, eu acho que foi em torno dos 4, 5, 6 anos de idade. Eu vi pela primeira vez a profecia. Uau! Eu era pequeno mesmo e tava passando. Eu assisti aquele filme ainda criança e foi o primeiro filme do gênero fantástico que eu lembro, assim, e marcou a minha trajetória no cinema. Mas, e uma coisa, esse filme tá falando que viste no cinema mesmo? Não, vi na televisão. Ah, tá. E tá falando do primeiro profecia mesmo, Richard Donner. Não é o 2 nem o 3, né? não, o primeiro. Maravilhoso, com Gregory Peck, Lee Remick, né? Um baita filme. Agora sim, vamos ver, vou tentar aqui organizar, que eu nunca fiz isso de estar falando com os dois no programa mesmo tempo, mas a gente tenta aqui organizar. Vamos ver assim, como é que foi a ideia, já que vocês dois são gestores culturais, né? Obviamente tem várias áreas que a pessoa, da cultura que a pessoa pode fazer gestão. Por que cinema? Vamos tentar primeiro com a Mônica. Por que cinema, Mônica? Porque eu venho de uma experiência no Ministério da Cultura, onde a atividade audiovisual começou a ser fomentada de uma forma muito contundente com a criação da Ancine. Então, eu venho desse universo, da necessidade de fomentar a atividade audiovisual brasileira, da necessidade de ter espaços de formação para técnica e deu um resultado muito importante no que a gente apresenta hoje para o mundo, né? Essa semana estreou o Bacurau e é um filme fantástico que teve uma premiação em Cannes, né? Então, é muito legal, muito bacana. Alô? Estou ouvindo, querido. Muito bacana a gente ter essa referência. Isso só foi possível por conta de uma política pública consistente na área audiovisual. Então, quando eu penso em gestão cultural nesse segmento, sempre passa por formalização de políticas públicas permanentes para a atividade caminhar e avançar. O que está hoje meio comprometido, inclusive. E me diz uma coisa, fala um pouco da tua experiência no polo de Paulínia, que obviamente ficou assim, é referência até hoje no Brasil. É, o polo hoje está completamente desmontado, né? Está desmobilizado, sim. Mas nós tivemos lá, tínhamos 3 estúdios, estrutura, na época era ISO 9001, foi o maior polo de cinema da América Latina. Nós tínhamos escola de cinema, nós tínhamos uma escola de stop motion para crianças que trabalhavam no contraturno escolar. Nós tínhamos uma film commission, tínhamos cidade cenográfica e fazíamos um festival que acabava sendo a vitrine de muita coisa que era produzida lá. Lá mesmo. E a gente montou diversos editais de fomento à atividade audiovisual, de longas metragens. O último, que foi da minha responsabilidade, foram 2 desenhos de edital. Um para longas metragens com viés comercial e um para BOs. E para cada R$1 que a cidade aportava nesses editais, necessariamente 50% voltava em contratação de mão de obra e de serviços da cidade. Então, isso girou a economia, as pessoas respiravam cinema em Paulínia. Foi muito bacana, muito importante. Muito legal. Agora eu vou perguntar pro Eduardo. Não fica chato para vocês eu ficar indo de um para o outro, né? Pode ser? Não, nem um pouco. Como tá sabendo, a gente está falando obviamente por telefone, então só estou tentando aqui para a gente não se confundir. Mas me fala um pouquinho, querido, da tua experiência como gestor cultural e tu bem cinema, né, como falaste mesmo, quando te encantaste com o filme Profecia, mas fala assim, como é que foi tu começar a trabalhar atrás das câmeras e atrás de um festival, pode ser? Claro, claro, Marco. A minha experiência começa em 95, na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, com a parte de programação, as oficinas culturais. Então, era uma formação em diversas áreas. O cinema veio logo em 98. 98? 98. Eu produzi uma mostra de filmes brasileiros numa cidade da praia, aqui no litoral de São Paulo. E eu lembro que eram filmes, naquela época, desde homenagens que eu fiz no primeiro, naquela edição, já pro Mujica, levei o Carlão Rechambar com Dois Córregos, acabei um filme do Mazzaropi, que era um Caipira em Bariloche. Claro. E alguns filmes brasileiros eram lançamentos na época, como Roma, da Eliana Café, o Brás Cubas, do Sérgio Rezende, se eu tiver certeza agora. Uhum. E isso, a partir desse evento de 98, tiveram a ideia de fazer os festivais. E aí, em 2005, eu fiz uma mostra só com cinema infanto-juvenil. Aí, com essa questão de 2005, falando, pô, não vai muito longe um festival de cinema brasileiro infanto-juvenil, nasceu a ideia de fazer um festival de cinema fantástico. E eu comecei a realizar em 2006. Fala pra gente, assim, dá o perfil pra quem não conhece o Cine Fantasy, dá o perfil, assim, o que a pessoa encontra lá. Eu sei que seria mais fácil perguntar o que a pessoa não encontra, porque são muitas opções, mas fala, assim, o que a pessoa encontra no Cine Fantasy, ou seja, imagina, assim, uma pessoa te perguntando o que é o Cine Fantasy. Fala um pouco pra gente, pode ser? Claro, claro. O Cine Fantasy, a ideia principal dele é um festival que o nosso objetivo é incentivar, debater e divulgar o cinema fantástico e o universo disso. O que é o cinema fantástico? Eu sempre resumo numa frase muito curta, que não é sempre a melhor frase, mas que eu falo que é o cinema, tudo que não é o real, tudo que não é que você fica na dúvida se aquilo existe ou não, é o cinema fantástico. Muita gente conhece o cinema fantástico, mas não tem ideia quando você fala, você acabou de ver um filme do gênero fantástico. Então, eu acabei de ver um filme de super-herói, acabei de ver um filme que um tubarão ataca todo mundo, mas aquilo é cinema fantástico. E não tem essa associação muito clara aqui no nosso país do cinema de gênero. Não, perfeito, perfeito falar disso, até porque, na verdade, a essência do cinema é ser fantástico, né? O primeiro filme é fantástico. É claro, Beto, até porque toda a noção do movimento não existe, né? São 24 quadros por segundo que estão simulando o movimento, né? Então, é muito interessante, assim, esse teu approach, como está falando. E perguntando agora para a Mônica, me diz, Mônica, como é que tu estás desde o começo no festival? Fala um pouquinho da tua entrada no festival, pode ser? Claro, eu estou na direção do festival desde a 8ª edição do ano passado. Ah, tá. Perfeito. E nesse ano também estou fazendo a direção. Perfeito, perfeito. E, assim, o que te atrai no cinema fantástico? Pode me dizer, assim? É um gênero que faz, dá a possibilidade da gente viajar por universos desconhecidos, né? Inéditos. Então, eu acho que o cinema fantástico é um exercício de imaginação, que é importante, e é isso que me seduz. Perfeito, perfeito. E no caso, assim, vocês podem falar desse festival agora, o nono festival, o que vai ter de diferente dele para outros festivais? O que a pessoa que já conhece o festival, mas já foi outras edições indo agora, o que ela pode esperar? O que esse festival vai trazer de novidade? O que vai ser oferecido de cinema fantástico para o público neste ano? Nós temos duas mostras, que uma a gente deu início a esse trabalho no ano passado, chamado Mulheres Fantásticas. Foi uma novidade, porque a gente... São filmes dirigidos unicamente por mulheres, não tem co-direção. Essa mostra nós lançamos no ano passado e foi... Nós apresentamos 7 curtas-metragens em 2018. E esse ano a gente tem 20 curtas e um longa-metragem de filmes dirigidos por mulheres. Então teve um crescimento de 185% desse universo. Isso foi muito significativo de uma amostra que começou no ano passado e que este ano se consolidou. Além dessa sessão, a gente tem a amostra Fantástica Diversidade, que é com temática LGBTQ+. Então, a gente, necessariamente, o Brasil é um país que mais mata homossexual no planeta, e eu acho que é o momento da gente ampliar esse caminho da sociedade mais justa, mais igualitária, em direito, mostrando que o cinema fantástico, que esse universo fantástico, também tem representação da diversidade. Perfeito, perfeito. E pro Eduardo, o que tu destacaria, assim, faz um exercício aqui de criatividade e pensa assim, o que o Eduardo cinéfilo iria... O que o lado cinéfilo do Eduardo teria interesse em ver, assim, que coisas... que, no caso, a Mônica não tenha citado, que esse festival poderia oferecer para um cinéfilo como tu. Eu acho que a maior experiência, Marco, é de ver produções que não vai estar no circuito, não, é muito difícil aparecer em outros festivais, ou mesmo entrar em cartaz no cinema, ou na TV aberta, ou na TV fechada, ou em VOD. Essa é a diferença do Cine Fantasy, porque nós estamos com filmes inéditos, a maioria em São Paulo, temos uma estreia mundial do Obscuro Despertar, que é um filme mexicano, que o diretor vem com a atriz principal. Temos o Nightmare Cinema, no Breaking Bad, o Joe Dante, que vai ser uma experiência nova. Eu acho que o Cine Fantasy é um festival que você consegue ver novas produções de países que você fala, nem sabia que tinha filmes, como é o caso de Malta, que nós vamos exibir também com a presença do diretor no festival. E eu acho que é isso. E fora os curtas, né? Nós temos curtas, nós recebemos 1.001 filmes de 58 países este ano. Uau! E nós vamos exibir 115 obras, dividido em mostra de longas e mostra de curtas, né? Foram 26 países representados nessas 115 obras, dividido em 11 mostras. Perfeito, perfeito. E no caso, assim, é que tem gente ainda, você sabe melhor que eu, que tem gente que às vezes pensa assim, mistura de repente terror com suspense, com fantástico, né? Eu queria só deixar claro pro pessoal que é um universo gigantesco, tem para tudo que é gosto, tem filme infanto-juvenil, tem gente que pensa assim que é só um lance muito pesado, no sentido assim de terror, né? Porque eu conheço gente assim, bastante, na minha família, por exemplo, que quando me vem filme de terror já reclamam, né? Poxa, né? O Marcos fica vendo esses filmes assustadores, mas obviamente tem animação, tem filmes de todas as faixas, para todas as faixas etárias. Fala um pouquinho pro pessoal que daqui a pouco que tem uma certa aversão para terror, o que, por exemplo, o festival está oferecendo esse ano? Vou começar, que eu acho que nós temos representantes brasileiros, que é o caso do Bem-Aventurado. É um filme de animação livre, vai ser exibido com legenda descritiva. É um filme de fantasia super bonito, de animação, e ele é aberto. No mesmo caso, nós vamos fazer uma homenagem ao Sérgio Manberti com... Eu acho que a Mônica vai falar depois. Vou deixar ela falar essa questão do teste, tá, senão tá ela vai. Já olhou aqui para mim, então deixa ela falar. Vou passar o Tito e os Pássaros, que é um filme de animação. Também vamos falar de filmes como The Bobbit, que é um filme da Ucrânia, que é um filme livre para crianças, que assim, você sempre fala do universo fantástico, sempre vem a questão do horror. E quando vem do horror, muitas vezes tem aquela questão, é o cinema trash? Não é cinema trash. O Cine Fantasy, nós deixamos muito claro, é um cinema independente, ou cinema das grandes, das majors mesmo, mas é um cinema fantástico, feito com qualidade e que tem desde o slash, desde o cinema gore, até o cinema mais fantasia possível. É como fosse assistir um Harry Potter, um Senhor dos Anéis. Eu falo que o horror, sempre vem a imagem do Jason, do Freddy Krueger. Não, claro. O horror tá no iluminado, o horror tá no tubarão. Então, isso que tem que deixar um pouco esse preconceito que existe do horror, né? Que é desses personagens, dos serial killers, tudo. E ver que o horror tá além disso, né? Os Sinais está aí, né? São filmes de horror, mas muito mais leves. Claro, até porque os contos de fada, né? Os Grimm, originalmente, eram aterrorizantes, né? Muitos desses contos de fadas ficaram conhecidos pelas suas versões Disney, que na verdade não tinham a ver com o original. Claro. Né? Com o original. Né? Claro, claro. Eu queria, vamos ver, tinha citado, estava falando de uma parte do que o festival iria oferecer, e daí disseste que, opa, essa parte eu não vou dar spoiler, que eu quero que falasse, que queria que a Mônica falasse. Então, Mônica, aproveita aí. Alô? Alô? Oi, aproveita. Isso. Não, tinha um pedaço, estava falando do que o festival estava oferecendo. Daí tu disseste alguma coisa na linha de, estou pensando em falar tal coisa, mas não vou falar porque a Mônica vai querer falar sobre esse ponto. Então eu queria passar para a Mônica. Eu não sei qual era exatamente a parte que eu ia passar para a Mônica. É o seguinte, né? O Eduardo, ele foi o curador geral desse universo todo que a gente montou. Desses 1.001 filmes, ele passou isso, dividiu uma curadoria, construiu esse partilhamento para que cada mostra tivesse uma representação. Então, a gente tem a mostra de animação, uma mostra de cinema fantasia, uma mostra de ficção científica, uma mostra de horror, uma mostra de cinema amador, que é composta só por produções brasileiras não profissionais. Uma mostra chamada Brasil Fantástico, que são filmes brasileiros que estão concorrendo a 3 premiações especiais. Depois a gente conta para vocês, que é na verdade, viabiliza a próxima produção desse realizador. Tem uma mostra chamada Espanha Fantástica, que é um panorama com exibição de sessão de cinema de gênero, cinema espanhol. Temos uma sessão de estudantes, a Fantástica Diversidade, e a Mulheres Fantásticas. Mas o que ele queria que eu falasse era sobre uma comemoração e uma homenagem que a gente está fazendo ao Castelo Rá-Tim-Bum, que habitou o universo de gerações. E o filme Castelo Rá-Tim-Bum faz 20 anos esse ano. Ah, já está fazendo 20 anos no filme do Cal Hambúrguer, é? Exatamente. E o homenageado mesmo do Cine Fantasy esse ano é o Sérgio Mamberti, é o tio Vitor. Claro, vai estar lá com o Cal, com o Nino, com todo mundo, para receber essa homenagem e tá dividindo essa alegria de ter feito um filme, uma série que levou uma série revolucionária na TV Cultura. E esses 20 anos que a gente vai estar comemorando juntos lá. Que maravilha, fotografado por um grande diretor de fotografia, pelo Marcelo Durst. Fotografou o longa Castelo Rá-Tim-Bum, que sensacional. Gente, agora assim, ó, aqui não é banca de camelô, nada contra, mas por favor, venda um peixe aí, fale em datas, fique à vontade, por favor. O Cine Fantasy acontece de 3 a 8 de setembro no Museu da Imagem, por favor, repete. Na Avenida Europa, 158. Nós temos um site, que é o www.cinefantasy.com.br. Temos as redes sociais, está no Facebook, está no Instagram. E abertura às 20 horas do dia 3 com Morto Não Fala, de Denison Ramalho. Tá, me diz uma coisa, querido. Repete, por favor, de quando até quando vai acontecer o festival, por favor. De 3 a 8 de setembro. São 6 sessões diárias, totalmente grátis. Perfeito, perfeito. Ó, gente, Cine Fantasy, tá, gente? C-I-N-E, F de Fernando, A, N de nada, T de Thiago, A de Antônio, F de Samantha, Y de Yu, né? Cine Fantasy. Então, olha, eu acho que é isso aí, gente. Conseguindo, nossa, eu tava preocupado que daqui a pouco eu ia ficar mais atrapalhado do que eu já tô, mas vocês mataram a pau, vocês, eu acho que é por aí. Tem mais alguma coisa, de repente, que a Mônica gostaria de completar, Mônica? A Mônica... Não, completa. Nós vamos fazer as atividades de formação, desculpa, que vai ser de 10 a 12 de setembro. Então, dois debates, um debate sobre o mercado fantástico e geek no Brasil, um outro sobre produção e distribuição de filmes fantásticos, e um workshop com narrativas fantásticas com Santiago Nazarian. E amanhã? Amanhã a gente faz um workshop de monstros animados em stop motion para crianças. E esse conteúdo vai produzir um mini-metragem, e as crianças da ACD vão realizar, e a gente vai exibir no último dia, no encerramento, esse trabalho, resultado da oficina. O pessoal, quer dizer que enquanto o festival estiver rolando, vai estar sendo produzido um filme, finalizado um filme para ser exibido? Por crianças da ACD. Sensacional, sensacional. Então, será que eu posso fazer... que me resta aqui é agradecer pelo tempo de vocês. Eu sei que vocês estão com coisas assim, meu Deus do céu, né? Vocês estão lotados de coisas para fazer, e eu quero agradecer pelo tempo de vocês dois falarem com a gente aqui no programa. Muito obrigado, tá, Mônica? Eu agradeço muito, agradeço ao programa O Marco de hoje, e a você, Marco, né, a Rádio Showtime, por estar. E a gente espera todo mundo no festival, no Cine Fantasy, a partir do dia 3 de setembro. Mônica, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, tá? Muito obrigado pela força, tá bom? Obrigada. Tchau. Eduardo, muito obrigado, viu, querido? Abraço a todos e até o Cine Fantasy. Um abração, gente. Tchau. Ô, Marco Antônio, nada como mudar os cabos, a placa de áudio, a fiação toda para melhorar muito, né? Pois é, eu estava um pouquinho de pé atrás com as lanças do Viva a Voz, né? Mas como os dois trabalham super lado a lado ali, daí ele tem que ser assim, né? Olha, eu quero te dizer o seguinte, não é snobismo, não é nada, mas a placa de áudio agora que manda o áudio para o ar é aquela que tem todos os contatos banhados a ouro, assim como todos os plugs também são banhados a ouro. É mesmo, né? Todos. É, mesmo, né? É a única maneira de você... Explica o porquê, Benjamin. Agora sobrou para mim, né, Fufinha? Fufinha deu risada aqui. Não, é que é o seguinte, esse tipo de placa, a soldagem feita a ouro, ela não oxida, e se, claro, se houver alguma oxidação, é muito mínima, e não dá aquele chiado nem nada, e a manutenção é muito mais fácil, e por outro lado também, às vezes não dá nem manutenção. Meu filho tem equipamentos lá que há muitos anos não dá problema nenhum de interferência de nada no pequeno estúdio dele, e é uma beleza mesmo. São coisas fantásticas, como o Cine Fantasy, são coisas fantásticas que são produzidas. Não é só pelo lado estético, então, né? Obviamente, não, não, não. E tudo mais, é, né? Porque ela fica dentro dos computadores, né? E o único problema é o custo, né, Benjamin? É ouro mesmo. A diferença entre uma placa comum e uma placa marca com tudo a ouro é muito grande, viu, Marco Antônio? Ah, imagino. Mas o investimento vale a pena, né, vale, porque vale. É, o custo-benefício, o resultado, você vai ficar muito tempo sem precisar trocar, fazer manutenção. Eu estou recebendo aqui mensagens de ouvintes dizendo que o som da rádio na web está fantástico, está absolutamente fantástico, está excepcional. Fantasy. Que bom. Bom, Marquinhos, até quinta-feira. Um grande abraço, gente. Muito obrigado. Outro. Obrigado você. Tchau, querido. Um grande abraço. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas, gerência na mesa de som de Jair Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin, gerência de mídias sociais Luiz Paulo Calisto. Apresentação João Alckmin. E Benjamin Júnior, que estará de volta amanhã às 18 horas para juntos e junto com os outros colegas abrirmos a caixa preta, que agora é caixa de Pandora. Agora é caixa de Pandora, porque a gente não sabe nunca mais o que sai dessa caixa. Cada vez que abre, nós soltamos gente, tudo que há de mal no mundo. Nossa, tá? Senhora, vamos tentar amanhã, quem sabe a gente tem alguma notícia boa, né? É. Vamos torcer para isso aí. Um grande abraço a todos, uma ótima noite de terça, amanhã, quarta-feira, dia de feijoada, com esse friozinho, quem gosta de feijoada é uma beleza, hein? E à noite estaremos de volta aqui, você de volta amanhã às 8 com o Rogério para o Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.